Fox Libertad, siempre ingresa a Pisa Montaña. Autorizado, reporte alinhado e pronto, cabeceira. Lima, Lima, Fox. Base pela direita autorizado, reporte base baixado e travado. Para informação, eu tenho uma aeronave ingressando agora a pista 17. Vai alinhar na cabeceira, o Mike Godel. Reportará na base da pista 17, vai ficar atento ao tráfego alinhado com a pista 17, o Mike Godel. Poderia confirmar a autonomia? Privado, reporte para o TAC. Informo que vai manter pro até 3 mil pés. O Lima, Lima Fox. Eco Delta em curte, aguardando a autorização de pouso. Eco Delta. Mike Eco Delta vai encurtar, aguardando a autorização para pouso. Delta. Preciso no 1. Livre, reporta ataque. Pode para ingresso na parte principal, Lima Cruz. Lima Fox, decola 50, mantenha a proa até 3.000 e chame o controle em 1935. Mantinha, mantenha a proa até 3.000 e chame 3.000 o controle, o Lima Fox. Eco Delta, livre pouso, cabeceira 17, 100 graus, 12 nós. De base para final, mais Eco Delta baixado e checado. Vai taxiar via IG Alpha no ponto de espera da 10, vai chamar torre 1895, quem negar 10 no 4, boa viagem. Torre Gol 1982. 82, continua a aproximação, cheque o trem aguardando a autorização de pouso. Fiquei aguardando a autorização com 1982. Para o táxi, estacionar 63 no ONU, temos ONU 43 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Galeão. Campinas, alternativa? Galeão. Autorizado o táxi, via baixa principal, Indy Alpha, no ponto de espera da 10 Torre, ONU 295, QNH 10 no 4, boa viagem. ONU 0 no 4, no altímetro, via Indy Alpha, chamando a torre em 295, até a próxima, bom trabalho. Gol 073, posição 612, puxa bem estacionamento. 612 vai observar a passagem da aeronave do Oceania sua retaguarda, após acontecer da mesma com a equipe de solo, ali vem puxa após táxi. Após o Oceania a retaguarda, inicia o gol 073. Lima, Kilo Zulu, alinhar e manter. Dois ao 54, direito, 219. 219, Salve Salvador, bom dia, 1982, Libro. 1982, Alexia Alfa, reportando a expectativa Juliette. Alfa, reportando a Juliette, 982. Guardando 6250. Na 6250, livre pouso no 0, uma centena com 12 nós. Livre pouso no 0, 100 com 12, obrigado. Lima Kilo Zulu ao 55, chama o controle 1935, boa viagem. 1935, Lima Kilo Zulu. Salvador, boa, bom dia. Meia 3-1-1, né? Mostra não, quero só. Meia 3-1-1, Leone, mantém. Ali, mantém, 3-1. No 982, vamos ter posição de Juliette. Reposição de Juliette, 982. Para o táxi, gol no 073, tem 136, a borda alterna Aracaju com 2 horas e 10 de ultramia. Gol 073, autorizado o táxi via parte principal, Índia e Alfa, do bonde esperando no 0, chama Torre, 118, decimal 95, tem negado 014, boa viagem. 014, táxi via parte Índia e Alfa, chama 1895, quando lá, bom dia. 1982, vai observar o táxi da aeronave da Gol, que vai para o ponto de esperando no 0, após a passagem da mesma, está autorizado o ingresso na Juliette para o portão 05. Passa. Táxi da aeronave da Gol. Segue dia 7, portão 0519. Solo Salvador, bom dia. 6250, Del Chanel, livrou na sua escuta. O Chanel 6250 vai taxiar via Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 6250, obrigado. Você quer respeito o plano? Chegou a distância, vamos verificar os planos. Livre declaração, né? Bom dia, gol 073, ponto esperada 10, tá pronto. Alinhar em Matex. Alinhar em Matex, 0073. Meia 3-1-0-5-9, 19-35, boa viagem. 19-35, bom trabalho, até a próxima. tá válido ainda o Romeo Romeo Golf. Tinha que ser acesso de transcópio. Serra Novembro, Serra Novembro para Grupo do Luz, Madre de Deus. Pronto, cópia. A Serra vai decolar da RMAR, 500 pés. Vai a coordenação com a equipe de... com a torre. Estou a Noroeste. Controle 1935, acione 01 no 42, linha que Serra Serra. Se a senhora quiser, pode passar da borda. Decolado, cruza 1700 pés agora, 073. Ao 03, 0935, Boviás. 1935, 073. Nada, chama para dar aquela dia que você anda. Serra, decolagem autorizada. Chame fora do solo, hein, Serra. Sai com Pro Norte agora para Madre de Deus. mantendo a escuta da torre, aguardando a transferência, o Ian César. Pro Norte, aguardando a transferência. Chega. Autorizado, chama o táxi. O plano foi para as 12, está válido até as 12h45. Até a transfere 1935 para o Norte, uma boa viagem até o regresso. 1935, obrigado, vou tomar aí. Estamos hasta 3 no localizador, ele é seco feito, zona zero. Então estamos hasta 3896. Continua a aproximação, aguardando a autorização 3896. É, está 3896, aguardando. 3896, check 3, mili 14, livre pouso no 0, 090 graus, 10 9. Gente, livre pouso na 10, tá 3896. O meu Golf livre de táxi, chame para ingresso pista 17, confirmando apenas o POB. Diga. 83, tenta papar autorização Guarulhos. 983, Guarulhos 360, pronto? Pronto. 983, Guarulhos 360, autorizado, viante Zulu 16, após o braço do Zulu. Guarda CT30, após conforme rota. Decolada 10, primeira curva direita, saída da EL. Leda, após bridge, controle 119.35, acione 5130. Utilizado 360 para Guarulhos, é Zulu 612, direto. É o Zulu 16, direto Bravo Hotel Zulu, direto 30. Desculpa, é o Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, direto 30. Decola da 10, saída da EL, Leda Bridge, controle 109.1, transporte 5130. 983, procedimento correto, postando para Golf, decolagem autorizada no 7, 120 graus, 2 mais, o ajuste no 0, no 4. Direito 96, aos 3, direito 219. Direito 29, tá? 3, 29. Solo Salvador da 3296, quebrou na Fox Trot. 3296, táxi via Alfa Juliette para o portão 06. Gente, via Juliette para o portão 06 da 3296. Salvador, bom dia, Gol, 1397, Tapapá. 1397 para São Paulo, 360, pronto. Pronto para Capel, 1397. São Paulo, 30360, via UP Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após ICT Trivia, após conforme rota do plano. Decolada pista no 0, primeira curva direita, saída da EL. Leda, após bridge, controle 119.35, acione 5137. Copiado, São Paulo, Congonha, 3360, Opera Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto 5, após conforme. Recola da 190, com curva direita, saída da EL, Leda, após Leda, bridge. O controle 119.35, aciona 5137, ou 1397. 397, crescimento correto, posicionando para posicionamento. Graças, mandar. Confirmar? 195 chamou? Três barra 3. Cheque rádio, 3/3. Autorizado 250, decola da pista 0, primeira curva à esquerda, saída da Puca, transição Caju, vão interceptar a aerovia pelo X58. Controle 19.35, acione 5143. 5143 no transponder, funciona 6140. Cuca transição Aracaju. Cuca transição Caju. Correto? Postando para posicionamento. Gol 1397 na posição 4, pushback treinamento. Posição 04, tá livre, reporte táxi. Sim, DB, push, chapa, táxi. Gol na 397. Lógica, confio, parte 5, parte 4. Lógica, poderia confirmar parte 5, parte 4, parte 5. 5. Lógica, poderia checar a rádio? Lógica para Moura de São Paulo, 1000 pés, decola da 17, curva direita, corredor axé restrito 1000 pés, até o farol da barra, controle 1, 19.35, acione 0153. A bordo, ciente, conhecimento correto, para acionamento de táxi, torre 1, 19.95, quilo meu ódio, acabou a viagem. Para o táxi, o Gol 1397, 106 a bordo, autonomia 04, 10, alternando o Galeão. 1397, 1897, autorizado táxi via Indial, pelo Boa Esperada 10, Torre 1895, QNA 10, QNH 1014, boa viagem. 10014, vai chamar no ponto 0 da 102, 295, Boa 1397. Bom dia, voo 397, pronto no ponto 0. 397, alinhar e decolar, 090 graus, 12. Alinhar e decolar, da 1-0, voo 397. Ingresso, Romeu Oscar, reporte alinhar de pronto. Aos 29, controle 1935, boa viagem. 1935, bom trabalho, bom 397. Meu Oscar, decolagem autorizado, 97, 137 com 12 mais. Caos 30, controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado. Paulo Salvador, voo 1983, despegue estacionamento. Eu sigo Tarifa e Forte Táxi. Leva a tarde, Paulo, Sena 6140, despegue estacionamento, posição 2. 2, Tarifa e puxa Forte Táxi. American 239, short final, runway 10, gear down and locked. American 9239, check landing gear, clear to land runway 10, 100 degrees, and to not QNH 1014. Okay, we're clear to land and we confirm, gear down and locked. Para o táxi Oceané 6140, temos 110 a bordo, alternando Recife com 1h50. 140, 30 táxi, via Índia e Alfa, no ponto esperado 10, chame torre 118 decimal 95, que negar no 014, boa viagem. Ele táxi, ponto de espera, chama torre 1895, 1014, obrigado, 140. Salvo 983, está com o POB de 195, contorno via 1350, Oceana Galeão, quanto está? Certo. 3198, continua a aproximação, aguarda a pistoleta. American 239 in the ground at 37 now right and call ground 12 under small island. Okay, all clear, runway 10 to the right, 121 decimal minor correct. Torre Salvador, Chinamia 140, ponto de espera da 10 pronto, decola de imediato, se autorizar. Ciente, mantém o ponto de espera. American 239 exiting runway 10 for gate number 11. American Line 239 clears to exit via taxiway Alpha Juliet to gate 11. 400 autorizado pouso 10 até 3198. 239 taxiway Alpha Juliet gate 11. Alinhar e manter. Grand American 239, I want to confirm enter the ramp at Juliet, correct? Affirmative. Ingress on taxiway Juliet to gate 11. Thank you. 3198, 40, direito, 219. Direito, 219, 3198. Como tomador da 3198? 3198 vai taxiar via Alfa Juliet para o portão 03. Para 03, está 3192. Salvador, bom dia, azul 4207, vai para Castinho. Continua a aproximação, aguarda pista livre 4207. Azul 4207. terminar a linha 1219. Azul 4207, cheque o trem, uma centena com 10-9-1014, livre pouso, 1-0. Uma centena com 10, livre pouso, na 1-0, azul 4207. Chineme 1-4-0, aos 4-2, 19-35, Goiás. Confirme a frequência para o 62-1-6-1-4-0. 1-1-9-2-1-3-5. 19-35, obrigado. O 93 alinhado e mantém o 90. Brasil, parqueamento do American Gate 1-1, após, está livre ingresso no pátio principal para o pátio 3, de gestão Zulu. Salvo Salvador, azul 4207, ligando pela Fox-Trans. Azul 4207, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa chamando da Juliette, por 4207. No 93, decolagem autorizada, uma centena com 12 nós.